de olhos fechados, não querendo abrir. O último suspiro foi bem longe daqui. Ainda escuto os gritos desse passado que não vivi. Cartas jogadas na mesa, velas acesas no altar. As injúrias que vi, a paisagem derrete, lambe a face, depois dissolve. Avisto o campo minado, desarmo mina por mina, com equipamento anticonspiratório. Camuflada, me esquivo, queimo arquivo mental. Não conheço, isento o inimigo. Vou contando os passos só pra ver se consigo. Uma lição de paz diária e meu bombardeio no abrigo. Dose homeopática, sabedoria milenar, visão pra transformar. Bom de guia, só bebe água limpa, já diz o ditado popular. Palavras, palavras, palavras. Suas palavras são motivadas por visões. Game over anunciou a tela profética. Manifestação, vaidade, apego e gratidão. Desafie seus medos e alcance as portas da percepção. Demonstra passos, mede traços,